José Carlos Alexandrino criticou esta quinta-feira a demora dos processos na ajuda dos lesados do incêndio 15 de outubro que devastou o concelho de Oliveira do Hospital. Para o autarca oliveirense é necessário fazer uma pressão sobre o governo e refere que, apesar da visita de alguns governantes ao município, estes não perceberam o que se passou. Sobretudo, muitos setores deste governo não perceberam o que se passou aqui, por mais que uma pessoa lhe explique. Por mais que uma pessoa lhe diga que isto aqui não foi um fogo e que foi decretada calamidade nacional, foi por alguma razão. Por isso há aqui muito inconformismo da minha parte, também, do meu executivo, de quando temos reunido com os diversos políticos, tenho sempre mostrado sobre isto que vos falei aqui, de uma maneira sintética e em termos de sumário, tem sido sempre a minha posição. Também o Governo tem que ter a certeza que enquanto não fizer justiça, enquanto não houver dinheiro do Orçamento de Estado para aqui um conjunto de coisas, que nós não nos calaremos. E esse também é o compromisso como Presidente do Município, que não nos deixaremos calar. Tenho também tido a oportunidade de falar pelo telefone com o Sr. Presidente da República, alertando muitas vezes, achando que é preciso maior pressão sobre o Governo, porque eu acho que não perceberam. Há muitos governantes que, mesmo cá tendo vindo, não perceberam o que é que aconteceu nestes concelhos, não só em Oliveira do Hospital. No âmbito da reunião organizada pelo Serviço de Emprego de Arganil, a fim de divulgar apoios para a manutenção de postos de trabalho, realizada na passada quinta-feira na Casa da Cultura César Oliveira, o Presidente da Câmara demonstrou a sua insatisfação perante a falta de respostas do Governo. Precisamos de respostas imediatas que não chegam de determinados setores, proclamou Alexandrino, salientando a necessidade de celeridade de respostas em agilizar os processos, uma vez que alguns aspectos deviam estar contabilizados e não estão. José Carlos Alexandrino tem sido uma voz discordante e, por isso, não se conforma com as diferenças abismais nos vários setores afetados pelo incêndio. O Presidente da Câmara não quer fazer comparações entre o setor agrícola e o setor empresarial porque, para ele, são duas coisas diferentes e coisas diferentes não se podem tratar da mesma forma. Não se conseguem perceber que, em alguns setores, tenho sido uma voz discordante. Em defesa daquilo que eu acho que são os legítimos e aquilo que os nossos empresários e os senhores têm direito, e também daqueles pequenos agricultores que se não houver um apoio mais efetivo, isto é o caos em termos da nossa agricultura de complementaridade e da nossa agricultura social, mas também das pequenas unidades, dos pastores, da pastorícia, e é fundamental termos mecanismos. E há aqui diferenças que são abismais e que não nos podemos conformar. E por isso, como eu disse, amanhã terei a oportunidade de estar com o Sr. Primeiro-Ministro, onde lhe falarei sobre estas preocupações. No dia 31 de dezembro também teremos mais uma vez o nosso Presidente da República, a quem nós devemos manifestar mais uma vez as nossas preocupações, numa tentativa de repor a normalidade o mais depressa possível. Para isso precisamos de agilizar processos e para isso também precisamos de começar a dar algum dinheiro às empresas, para as empresas voltarem a ter também cash flow. E não quero ser pessimista, mas também sou sincero, também parece-me que houve algumas coisas que foram prometidas e depois foram caídas, e essas temos que as manter numa atitude reivindicativa, como eu acho que merece, pá, porque nós não tivemos culpa com este incêndio. Ninguém teve a culpa, ninguém teve responsabilidades. Pode-se discutir se as empresas deveriam ter ou não alguns seguros ou não. É uma discussão que neste momento é estéril, na minha opinião. Eu não quero fazer comparações entre o setor da agricultura e o setor empresarial. Não quero fazer essa comparação, porque são duas coisas diferentes e coisas diferentes não se podem tratar da mesma forma. Num sinal de desabafo, o autarca de Oliveira do Hospital voltou a falar do que aconteceu em Pedrógão numa tentativa de comparação injusta face ao que o seu concelho viveu naquela trágica noite. José Carlos Alexandrino falou ainda das dificuldades em ser compreendido, porém vai continuar a manifestar o seu desagrado, seja onde for. Em palavras encorajadoras às suas gentes, Alexandrino afirma que não tem de agradecer, pois é um político profissional e faz aquilo que a sua convicção também diz. Mas comparar o fogo que nos atingiu com Pedrógão é absolutamente uma ideia completamente errada. Não teve nada a ver com o Pedrógão. E também o tecido empresarial que foi atingido é completamente diferente daquele que existia no Pedrógão. Nós temos que ter esta, quer dizer, eu ando farto de reclamar isto para às vezes em Lisboa perceberem que isto é uma coisa diferente, mas tenho que ter dificuldades de ser compreendido. O problema das existências é uma coisa que me aflige, ainda hoje. Pá, não vale a pena. Estou farto de batalhar nos corredores de poder, dizer, nem que seja uma parte, mas as existências, desde que elas estivessem contabilizadas, devem fazer parte. Ando farto de clamar por isto também. Como eu disse, tenho amanhã uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, pode ser que tenha algumas coisas também, mas também vos prometo aqui, em nome dos interesses dos empresários da Oliveira do Hospital, não me calarei, seja onde for. Isso também não é para vocês me agradecerem nada, porque eu faço, nem tenho que me agradecer, porque eu sou um político profissional, sou pago com os dinheiros dos impostos de todos os municípios da Oliveira do Hospital, e por isso faço aquilo que a minha convicção também me diz.